Fumagri e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Você acompanhou Panorama Agrícola. Oferecimento Agroveterinária Snob. Bom dia e até o próximo programa. Agroveterinária Snor tem mudas de hortaliças, sementes de batatinha, sementes de milho, pintinhos de todos os tamanhos e variedades. Tem caixas para abelha, rações, concentrados, medicamentos, vacina antirrábica para cães e gatos por R$10 a dose. Chapéus, botas, bucinas, capas de chuva, capas para motoqueiros, canos para fogão, a lenha, cordas, taças, ferramentas, motosserras e roçadeiras. Agroveterinária Snor, telefone 3641-5. Rádio Integração AM, 5.000 watts de potência. Rua Padre Aurélio, São José do Cedro, para toda a região. Uma casa aconchegante é onde você se sente bem. Uma cortina moderna ou persiana vai fazer toda a diferença, deixando tudo mais bonito. A Loja Barateira tem variedade em tecidos, acessórios para cortina e muitos modelos de persiana. Também confecciona roupas de cama e almofadas, com tecidos e modelos de sua escolha. E se você tem uma cortina em bom estado, mas o modelo não se encanta mais, a Loja Barateira faz a reforma de sua cortina usada. Super moderna, com baixo custo. Solicite orçamento 3643-0244. Loja A Barateira. Sua casa do seu jeito. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. Seja consciente. Não aglomere. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Governo. Ah, o verão é estação de curtir o sol e compartilhar os melhores momentos. Mas não podemos esquecer de proteger nossa pele. Após a exposição ao sol, você pode contar com o gel pós-sol da Progê. O único elaborado com extratos de aloe vera e algas marinhas. Provitamina B5 e vitamina E, que promove ação protetora, antioxidante e vai ajudar a manter a sua pele macia e hidratada. Pós-sol da Progê, você encontra com exclusividade nas farmácias São Rafael. Obrigado, vem aí a próxima atração. Agora, a Caet Notícias, primeira edição. Jornal de destaques, produzido pela equipe da Rede Notícias da Caet. Edição e apresentação, Silvio Lodge.